Dois não zero. Volume da linha indicada. Indicada de 210, gol 1166. Reduz até 1970 mais. Reduzindo, gol 1166. Azul 4298, QNS Whiskey 1-0. Está na sua posição 2 horas, 11 milhas, cruzando 2800 pés. Azul. Está confirmado, está autorizado o localizador de 10-3-3? Está autorizado, forma estabilizada. Salvador, eu tenho 3815, para avisar o aeronave na final e coloca o nome autorizado, 3815. Cliente para 3815, mantém o ponto de espera. Cliente para 3815. Zero, o limite agora é o lock. Poderia confirmar para? Direita 020. Direita 020, 1166, limite lock. No solo de 27, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa e Kilo até o pátio 3. Remoto é a 4, Romeu, azul 2782. Vai livrar a direita, prossegue na sua escuta até o pátio 3. Confirma, remoto? 4, Romeu, informado pelo impresso. 4, Romeu, 273. Azul 4298, autorizado pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, azul 4298. Utilizam três tráfegos que precedem 8 milhas à frente, complete aliança e torre 11895. Então 3815 após a Embraer da Azul na curta, agilize em manobras, alinhar e manter, capiteiro no zero. Gente, após a Embraer da Azul, autorizar, alinhar e manter no zero, tanto 3815. Ocean 6313, boa noite, tráfego já avistado, continue a aproximação, aguarde formação de pista livre, Airbus da TAM, tomando posição para iniciar a decolagem. Azul 4298 no solo aos 30, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa e Juliette, portão 01, na minha escuta, azul 4298. Cliente, ligando a direita, Alfa e Juliette, portão 01, na sua escuta, azul 4298. Boa noite, o voo 9096, na 5, você passa o autor e chama a tente manter a posição, voo no 096. Mantém. Dan 3815, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem, pistão no 0, 3815. X-Ray, gol 1166. Complete LS, tráfego que procede 6 milhas à frente, chame a torre em 118, decimal 95. Sim, 7895, gol 1166, boa noite. Ele pousa no 0, chame a 63 e no 3. Torre Salvador, boa noite, gol 1166, estabilizado X-Ray 10. Então 3815, decolado aos 32, controle 1208, tem um bom voo. Vai na até mais para 3815. Voo 1166, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Entra, aguarde a pista livre, poderia confirmar a pista seca? Pista seca. Obrigado. Falou 3613 no lugar. Na escuta. Eu tenho uma informação, já foi pedido o material do nosso voo. Ele não tem o PSL, então. Por favor, poder verificar se já tem que acolher o seu problema. Vamos checar só um instante. Obrigado, senhor. 1096, Liga. Após a passagem do Embraer da Azul à retaguarda, autorizado iniciando 05, chama táxi. Nosso colega da Azul, autorizado, chamada para o táxi, com 096. Xané 6313, no solo aos 33, libera a direita na minha escuta. Prossiga o táxi Alfa e reporte para ingresso na Juliette, o Xané 6313. Direita na sua escuta, Alfa e Juliette. Bom, 1966, pistão no 0 liberado, o vento 200 graus com 04 nós, autorizado pouso. Autorizado pouso no 0, para informação, a pista está balizada, a parte interditada? Negativo. Sim, obrigado. No 66, no solo aos 35, libere a direita, na minha escuta. Prossiga via Alfa, reporte para ingressar na Juliette, gol no 1-66. Frente, direita, Alfa, camarada da Juliette, gol no 1-66. no lote azul 2707. 2707, complete LS, chame a Torre Salvador em 1118, desse forma de 1895, a Torre Azul 2707, uma boa noite. Salvador, boa noite, o Azul 2707, estabilizado, LS X-Ray. Azul 2707, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Para informação, os últimos 1000 metros da pista estão no zero fechados. Aguarde mais instruções, Azul 2707. Aguardando autorização, ciente do notando a pista, Azul 2707. Alfa 2010, Santander 63, ano 3. Salvador, o gol no 1166. Poxa, na 6313, aguarde para ingresso. Aguarde. Na escuta, o 1166. Poderia informar qual é a providência que a administração está tomando aí, logo, referente à finalização da interdição, uma vez que está declarado 1000 pés fechados, 1000 metros, e não tem nenhuma sinalização balizando. A informação que a gente recebeu aqui da Infraero é que no turno agora da noite não será possível fazer a marcação de impraticabilidade. Eles colocaram duas viaturas à esquerda da pista, na parte gramada, sinalizando o limite até onde a aeronave pode ir. No caso, a referência seria a Tatsui Fox. Tá bom, então eu sugiro que essa informação seja dada às aeronaves que estão se aproximando. E no caso, eu tive que encargar essa informação e nada foi informado a respeito, ok? Ok, ciente. O Azul 2707, autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 04 nós. Autorizado pouso para o Azul 2707. Na 6313, ingresso Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, gestão 6313. Salvador, agora na 096, pronto para o TAC, 74, 3 e 15, Teresina. Aguarde para o TAC, segundo 096. Guarda. Azul 2707, gentileza, Foxtrot está liberado? Afirmo. Ciente 2707. 1166, aguarde para ingresso na Juliette. Aguardando. 1096, prossiga parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem. O ajuste 1094. L14, pátio e Índia, reportar a pronto para espera da 1096. 3815, chame o centro Recife em 128.35 e caso negativo 125.1. 3865.251, vai lançar mais. E Juliette, portão 04. Juliette para o portão 04, gol 1166. Oxenem 6310, foi checado com a sala S. A informação foi que foi apresentado um novo plano para 1 e 15. Afirmativo, eu tenho o QSL a 004, se for o caso. Agora que ele contar com a possibilidade de uma autorização prévia, quando está pronto para conseguir autorizar próximo horário para ganhar próximo tempo. Gente, mantém a escuta, Oxenem 6310. Azul 2707, som 940, libere direita na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Direita via Alfa na sua escuta, aguarda ingresso na Juliette, Azul 2707. Saiu gol 1096, ponto espera 10, pronto. 1096, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 200 graus, 03 nós. Para informação, os últimos 1000 metros da pista 10 fechados. A referência, duas viaturas à lateral esquerda da pista. Sim, chama 096. Azul 2707, ingressa Juliette, portão 08. Juliette, portão 08. Azul 2707. Controle Oceania 6224. 6224 continua a descida até nível 050, via chegada por Mediuno. O ajuste no momento no 104. 110050, via Bomed 1, 1-0-4, 6224. Ativo, velocidade está liberada. Liberada a velocidade, obrigado. No 096, decolar os 43, chame o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. Chama 208, coluna 096, boa noite. Olha, Salvador, boa noite, coluna 096. 096, via saída Momo, acessão nível 2, 50. 096, via Momo, nível 2, 50. Ali, é possível 6224 voar direto a Duna? Vamos manter o perfil de chegada 6224. Xané 6310 é a torre. 6310 é a torre? 6310, prossiga. Recebemos a nova autorização, está pronto para cópia? Pronto, cópia, 6310. Autorizado Recife, via rota 1017 até Potro, após DCP, o nível autorizado é 370. Decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. Controle Salvador 120.8, transponda 5201. Alternativa autorizado Recife 370, Pedro 7, Potro. A decola da pista 10, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponda 0522 e o... Confirmando o transponder ao 5201. 5201, Fechamento correto, chame pronto para o feedback acionar, chame 6310. Está pronto para o feedback acionamento, 6310, no portão número 3. Autorizado, chame táxi. Passarei, muito obrigado, galera. Eu não desvio a esquerda, tem uma informação aqui perto de TAP. Deixa eu informar o termo. Informação devido ao Notan Bravo 0578/2015, os últimos 1000 metros da pista 1-0 estão fechados, ok? Não possui marcação, porém tem uma viatura na lateral esquerda da pista 1-0 e a referência é a Taxi Fox para decolar. Está confirmando, é Bravo 0578, é isso, né? Afirmo, Bravo 0578, ele informa que a pista 1-0 está com 2.003 metros. 2.003, valeu, muito obrigado, sem marcação, valeu. Estabilizado o controle, o SNM é 2, está... Complete LS, chame a torre, em 118, decimal 95. 2, 9, 5, obrigado, até já. Torre Salvador, boa noite, Oceania 6224, sinal ILS no 0. Oceania 6224, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização, 6224. Oceania 6224, para informação, os últimos 1.000 metros da pista 1.0 fechados. A referência é ataque Sui Fox à direita e à esquerda uma viatura da Infraero na parte gramada. Mas para informação, ataque Sui Fox encontra-se liberado, né? Gente, obrigado pela informação. É, só para confirmar, foi emitido alguma nota disso? Que não, nós não vimos isso antes. Bravo 0578/2015 é o NOTAM. Ok, copiada de onde mesmo? Salvador, fala que a pista 10, 2003 metros somente. Não, meu digo, foi emitido hoje, será esse NOTAM? Afirmo, há pouco tempo. Ah, então por isso que não deu tempo. Gente, mas tranquilo. Gente da redução de pista 6224. Boa noite, chegou 10099, tank da Alfa, autorização com fim. Sou 1099, qual o horário do plano? Era para as 22h15, a empresa deve ser feita um DLA. Escuta, 1099. Tank, na sua escuta. Direita via Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, um ajuste 10 no 4, Oceania 63 no 0. 14 via Índia, reporte para pronto, Oceania 63 no 0. Boa noite, eu tenho 3305, informação Alfa. Recife, pronto para cópia da autorização. Recife, nível 330 já aprovado. Aguarde cópia. O ajuste 10 no 4. Guardando a cópia 330, 10 no 4, tenho 3305. Oceania 6224, solo 57, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, reporte para ingressar na Juliette, Oceania 6224. Sente na sua escuta, Alfa, reporte antes da Juliette, 6224. 1888. Em Alagoinhas vai cumprir via chegada bom. A sua identificação. Gente, descendo para 4000, Alagoinhas, para... Chegada bom, 1888. Ótimo, permanece sob vigilância, 1888. Vigilância, 1888. Plano. Afirmativo, vai entrar em contato, muito obrigado. Na 02 para Kobe, 350 Recife já aprovado, aguarde na escuta o azul 4980. Ocean M 224, ingressa Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 224. Na 6310, autorizado a linha e decolar. Pistão no zero, vento 2, 00 graus, 03 nós, confirmando os últimos 1.000 metros da pista no zero fechados. Linha decolar, pista no zero, sentido a restrição dos 1.000 metros. Oxa na 6310, obrigado. Gol 1099. Na escuta. A companhia agora falou que o nosso plano está para 1h45. Se vou chegar com essa leve, só um minuto. Tá bem. Decolado 01, chame o controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 08 é o controle, chame a 6310, agradeço muito por vossa coordenação, a interação, obrigado, boa noite. Vigilância, estação nível 370, Oxenem 6310. 370, mantenha o perfil, Oxenem 6310, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Bono 246, informação alfa. 246, adicione identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 04, via chegada a Monte. Permanece sob vigilância, 246. 4.014, via Monte, Bono 246. Cajamo, Aracaju, controle 1208, 5173 ao transponder, 3305. 3305, cotejamento correto, portão 07, chame pronto. 07, chamada pronto, 3305. Faz o 4980, Fabiano. Autorizado Recife, via rota Tesouro 17, nível 350. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. Frequência do controle 120.8, transponder 5170. Planejamento correto, portão 01, no chame pronto, o azul 4980. Zero, boa noite. 1170, acione identificação, desça para 5 mil pés, ajuste no 014. 5 mil, identificou com 1014 o ajuste. Quanto será que de tapa? Negativo, vamos manter a chegada Bomed 1, e a chegada Bomed. Então desce via Bomed 1, gol 1170. 1170 permanece como vigilante. Sim, o vigilante é 1170. Chanel 6310, autorizado voar na prova do Romeu Fox 018 pelo centro. Romeu Fox 018, 6310, vem. Passou a posição Bonfi. Continua via para 2 mil pés, ajuste no 04, pode ter autorizado LS, informe estabilizado. Vem de volta lá, 982. A torre? Na sua escuta, torre, 099. Chegamos com a sala S, a mesma confirmou a existência do novo plano para 0148, 1:48 Zulu. Deve estar aparecendo aqui pra gente em aproximadamente uns 15 minutos. Aí a gente chama pra cobra, ok? Então tá bom, muito obrigado. 63-10, chame o centro Recife 125, decimal 45, e caso negativo 2685. 2545, 2685 é a segunda, Oceaner 6310, muito boa noite. Salvador, boa noite, é o azul 4959, toma só. Azul 4959, Ilhéu, aguarde um minuto para cópia. Se escuta. Azul 4959, copia? Copia, 4959. Autorizado Ilhéu, via rota Whisky 33, decola da pista 10, após decolar de primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral 1 Bravo, nível 140, plano Yankee. Frequência do controle 120.8, transponder é o 5206. Só para confirmação, poder executar a Coral no Alfa em algum lugar da RNAVE? A princípio, Coral 1 no Bravo será coordenado com o controle, é 1 no Alfa. Gente, então, um Coral no Bravo, decola a primeira curva direita, pista 10, transponder 5206, nível de voo no 40, e o controle 208. Correto, no pátio 3, aguarde confirmação da saída, azul 4959. Para sua escuta para a confirmação da saída, 4959. Salvador, o 4959? Na escuta. Se for mais fácil que o senhor também pra gente aqui, a gente pode mandar tirar Coral no Bravo. Já foi autorizado pelo controle A1 no Alfa, solicitar Coral no Bravo? Não, pode manter então no Alfa, muito obrigado. Afirmo, Coral 1 no Alfa e o nível 140 plano Yankee, ok? Sim, plano Yankee, Coral no Alfa, nível 140. ...4959 é a torre? Modifico o transponder para 0266. 0266. Correto. Estamos observando, boa noite, o azul 5001, ciente da Alfa 320, Guarulhos. Azul 5001, aguarde cópia, nível 320 já aprovado, número 2. Pede confirmação aí da saída. Tango 1, Leda Motiva. Tango 1, Leda Monte, azul 27501. 1099 a torre. Ah, 0099. Entramos em contato com o centro, conseguimos agilizar o seu plano, tá pronto, Fábio? Sente, muito obrigado, tá pronto, Fábio. Autorizado com fins, via rota Up Zulu 21, o nível 360. Decola pista 10, primeira curva à direita, perfil da subida Arbor 1, Elefa. Frequência do controle 120.8, transponder 5102, 1099. Sente, autorizado com fins, nível 360, via para Zulu 21, rota com fato. Decola da 10, primeira curva à direita, Arbor 1, transição Elefa. 1208, controle 5102, no transponder voo 1099 no portão 4. Cotejamento correto, só confirmando após Elefa, voa nítido e intercepta Zulu 21, voo no 099. Sente, após Elefa, voa nítido para interceptar a Zulu 21. Obrigado pelo trabalho. Nada, chame pronto, portão 04, voo no 099. Amarelo. Autorizado, chame táxi, Azul 4980. Autorizado, Azul 4980. Oi, Salvador, boa noite, no 888, estabilizado, milhas em GCR. Voo no 888, continue a aproximação, tráfego já avistado, para informação, conforme ATIS e NOTAM, os últimos 1 mil metros da pista 10 fechado. Referência, à direita é a Taxi Fox, porém encontra-se liberada para a liberação da pista, e à esquerda, uma viatura mantendo a parte gramada. Gol 1-8-8-8. Ciente das restrições 1-8-8-8. Autorizado pouso pistão no zero, vento 200 graus, 03 nós, gol 1-8-8-8. Ciente, pouso 1-8-8-8. Sim, comandante. Após a Fox. Dá pra liberar pela Fox. Via rota antes do 1-0 até Taubaté, o nível 3-2-0. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, perfil da subida. Sambo 1, Leda, Motiva. Frequência do controle 1208, transponder 5205. Dado para azul 5001-320. E rota do plano, decola da pista no zero, na Sambo 1, Leda Motiva, intercepta Upper 1-0, chama o controle 120-8 e o transponder 5205, azul 5001 no gate 8. Protejamento correto, chame pronto, pushback, sonar com azul 5001. Chamará quando pronto, azul 5001. Salvador, boa noite, está 3305-07, pronto para o pushback, seu nome é. Autorizado, chame táxi, está 3305. Autorizado no 07, lá para o táxi, está 3305. Nível 360 Guarulhos, já aprovado, número 1 para cópia, mantém escuta aguardando, chame 6313. Azul 4920 é a torre. 70 voz, LB3. 1170. 179, mano, 246. Afirmativo. Fox, chame pronto para o táxi. Ciente, o azul 4980. Gol 1888, solo azul no meio, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, você escuta a foto Juliette, no 882. Taxi azul 4980, lanterna Serra Bravo, Mike Oscar. Autonomia 0330, POB 115. Autorizado, direita via Índia, ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10 no 4, o azul 4980. Táxi via Índia, ponto de espera no 0, azul 4980, ajuste no 0 no 4. Tower, good evening, azul 2774, clearance to Porto Seguro, flight level 160, Bravo. No 4, tráfego 1 milha de duna, é o tráfego precede 6 milhas à frente. Livre LS, ponto estabilizado. 2000-1004 vai reportar estabilizado, mora 246. ILS, gol 1170. O 1170 complete LS, chama a torre em 118 decimal 95. 1895, gol 1170, boa noite. Boa noite, compulso. onde alinhar e decolar sem parada? É negativo, azul 49, cara. Gente, mantém a posição, azul 49, tu zero. O Gol no 888, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a Juliette, no 888. Salvador, Gol 1970, boa noite. Gol 1970, boa noite, tráfego já avistado. Para informação, os últimos 1.000 metros da pista 1-0 fechados. A referência é a Tatsui Fox, à direita, porém encontra-se liberada para a liberação da pista. E à esquerda, uma viatura mantendo a parte gramada. Autorizado o pouso, o vento calmo. Gol 1-1-70. Livre pouso, Gol na 1-0, Gol 1-1-70. Para o táxi, então, está 3305 com 178, 2 horas e 54, alternando Fortaleza. Autorizado, via Pate 1 no Índia, ponto de espera como número 2, reporta pronto, ajuste no 0 no 4, então 3305. Autorizado, Pate Índia, está ponto de espera como número 2, reporta pronto, está 3305. 2246, tráfego da companhia que o precede, 5 milhas à frente com 140 nós de ground, inicia redução para aproximação e chega a torre. 1.18.95. 18.95 reduzindo. Boa, nós 2.4. E Salvador, boa, nós 2.46 na NLS, boa noite. 1.246, boa noite, continue a aproximação. Número 2 para pouso, aguarde pista livre. Guardaram. O Gol 1246 para informação, os últimos 1.000 metros da pista 1-0 encontram-se fechados. Referência, à direita é a Tatsui Fox e à esquerda uma viatura mantendo a parte gramada sem ingressar na pista, ok? Para confirmação, a Tatsui Fox encontra-se liberada para a liberação da pista. Copiado, obrigado pela informação. Uno 1170 no solo aos 21, libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Uno 1170. Alfa, até a Juliette, no 1170. Uno 246, o vento calmo, ajuste no 0, no 4, autorizado pouso, pistão no 0. E 14, livre pouso, né? 1 no 0, bora 246. Azul 4980, após a aeronave da Gol na curta, autorizado alinhar e manter cabeceira no 0. Agora a aeronave da Gol na curta, ali manter no 0, azul 4980. O azul 5001 para puxa acionamento, gate 8. Gente, aguarde para o puxa, o azul 5001. Aguardando 5001. Azul 5001 autorizado, pushback acionar, chame tá. Autorizado, posicionamento, semana para ataque, 5001. Uno 246 no solo 123, libere a direita na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Na sua escuta, Alfa, reporta para ingresso na Juliette, bora 246. Azul 4980, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento calmo. Autorizado a decolagem, 4980. Com o 970, antes da Juliette. Portão 07, gol 970. Segue para o portão 07, com o 970. Mochana 6313, copia? Guarulhos, rota up Zulu 10 até Taubaté, o nível 360. Pistão no zero, primeira curva à direita, perfil da subida Sambo 1, Leda Motiva. Frequência do controle 120.8, transponda 5161. Autorizado no 360, Guarulhos. E a perfil no zero, só bater, decola da 10, curva à direita, Sambo 1, Leda Motiva, 208, 161, Xané 6313. Protejamento correto, portão 02, time pronto, Xané 6313. Doutor, 3305, 4 0 0, pronto. Autorizado ali aí manter cabeceira 1 0, 3305. Ali manter.